impossível mais ignorar. Que quem me ama me faz mal demais, mas ainda é cedo pra saber se isso é ruim ou se é muito ruim.